A guarda está autorizado, chame para o táxi no azul 4131. Fala com o Fábio Bolsonaro, então, está autorizado para o táxi no azul 4131. Romeu Golf Vento, para ajudar no sequenciamento, cubre a direita na proa 050. Direita 050. Boa tarde, Pinusca. Salvador, é o Oxanea 6142 retornando. O Tango de Avô confirmando, o Kilo Romeo Oscar está pronto, livre de decolagem, pistão no 7140 graus, 12 nós. 1245 e não conseguiu o contato. O 6142, eu tenho outras frequências, porém não é do setor que o senhor está. Vou passar a frequência no 28.8, alternar 1251, são dos setores adjacentes. Caso o senhor não consiga contato, retorne ao controle de Salvador que eu vou verificar o que está acontecendo com o centro Recife. Tá ok, vai tentar 1288, 1251, se não tiver contato eu retorno. Obrigado. Informa a cidade indicada, quando é 48. 280 indicada, 648. No 648, reduza para 220 nós e prossiga para 3 mil pés. Reduzindo para 3 mil, 648. O meu Golf Vento desça para 2 mil pés, o ajuste no 018, 1018. Reporte visual com aeródromo. Golf Vento. Tango de Bravo, torre 18,6, bom posto. 18,6, Bravo. Controle, boy, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, no meu pé, morro de São Paulo, reporte o farol da barra. Reporta farol, Kilo Romeo Oscar. 11 na sua escuta, fazendo autorização, Tango de Bravo. Tango de Bravo, vento no aeródromo 150, uma dúzia, informe no solo, pouso, conta e risco, Tango de Bravo. 150, uma dúzia, conta e risco no solo, Samará, Tango de Bravo. Tem outra perna ainda? Positiva, última do dia, se Deus quiser. É no mesmo setor que vou agora ou vai lá para Aratu ainda? Aratu, Aratu. Esse setor foi fora de voo. Ah, ok, certo. poder, por gentileza? 1-1-2. Gente, falei o táxi à direita, ponto espera 1-8-6 torre, azul 4-1, 3-1. Patrono 31, boa tarde. Está autorizado alinhar e decolar da 10, 140 com 109, 4131. Autorizado. Só um minutinho que nós temos aeronave com transporte de órgãos para o 17. Só um instante. Tango de Bravo. Bravo. Prosseguindo, conforme já está pronto para decolar, tem condições agora? Ok, a coisa fora do solo, saindo com proa noroeste, 500 pés, 150 graus como 09 ao vento no aeródromo, para Aratu com 0137 no transponder. Identificação, desce até o nível de voo 050, a chegada é a Mari. Mari 050, identificou, informa que perdeu o contato com o centro. Temos um helicóptero decolando ali da Enrimar a 500 pés, reporte visual com o mesmo. Reporte base para final, 150 graus, 109, Romeu Golf Vitor. Vitor. Obrigado, 150, 109, pista 10, autorizado, 31, 4131. Autorizado, 4131. Vamos dia Bravo, decolado, autorizado, zero controle, senhor. Controle, frequência 1208, Tango, dia Bravo. Brava, só regresso. Só regresso. Controle, o Tango de Bravo. Prossiga, Tango de Bravo. A sua escuta aqui dos pés com o de Aratu. Chama para regresso, o Tango de Bravo. Segue Tango de Bravo na proa de Aratu, em condições visuais, reporta para o regresso. Bravo. O gol no 648 desce para 2000 pés. Ajuste no 0 no 8, está livre, o LS, reporta estabilizado. 2098, pode estabilizar de NS Gol 648. Chivo, quilômetro Oscar, livre a frequência para a coordenação de tráfego, bom pouso. 131, decolou 02, controle 1208, uma boa tarde. 1208, para azul, 4131, boa. Foi Salvador, muito boa tarde, azul, 4131. Boa tarde, 4131, contato radar estabelecido na decolagem, sobe o nível 360, saída da EL. Está livre, curva à direita, na proa de Leda. Direita, voa Leda, sobre 360 na DL, com azul 4131. 104, táxi livre, companhia. Ela me escuta até o corte, Romeu Golf Victor. Nada. Estabilizou o gol 648, agora 1,5 milha para o Índio-Oceá. Positivo no 648, completa final, checa o trem, torre, 18,6, bom pouso. 18,6, obrigado. Salvador, boa tarde, agora 648, passa em DFA. 1648, livre pouso no 0, 160 graus, 10, 9, 1648. 648, livre pouso no 6, 10. Sente, Vitor, uma boa tarde. Azul 4462, desça para 2.000 pés, ajustado no 08, está autorizado, intercepta a ULS, reposta estabilizado. 2.000, 1.018, chama estabilizado, pode ficar com minha vez. Um dia abraço, prossiga. Não copiei a mensagem, tá? Um dia abraço, poderia confirmar? Procede para pouso final na IMA. Sol 1219. Direita 219, obrigado. Nada. Está regressando agora para RMA, para o pouso final na RMA, o Tango de Bravo. É posta visual para o local de pouso. Centro Recife, frequência 125.1, secundária 133.25, bom voo. 125.1, secundária 133.25, azul 431, boa. Salvador, gol 1648. Escuta. 1648, táxi via Alfa e Juliette para o portão meia dúzia. Alfa e Juliette para o meia dúzia, 1648. Descida descida ao nível de voo 050, chegada Bonf. Desce até o 050, 50. Confirmar o Papatango Novembro, Yankee Mike? Afirmativo. Sente, prossegue via corredores e condições visuais, reporta ingressando no corredor Interlagos, Novembro, Yankee Mike. Visuais, reporta ingressando Interlagos, Novembro, Yankee Mike. Utilizado no Electron 0 Azul 4462. O 4462 completa final, checa o trem, torre 186, bom ponto. 186. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462 e LF, estamos lá. 4462, cheque trem 140 graus 10 nós, 4462. 4462. Boa tarde, voo 1396, formação 90. 1396, desce ao nível 060, chegada Mari. 060 na Mari, voo 1396. O 396 da presente voa direto posição Duna, 1396. Duna na prova, voo, 1396. Controle, estamos já bravo, visual com local de pouso autorizado, transfere a torre. Positivo 18.6 com a torre, estamos já bravo. Valeu, bom trabalho pra vocês aí, estamos já bravo. Bom pouso. Torre, estamos já bravo. Tango de Bravo, prossiga. Tango de Bravo, indo pro último pouso do dia, senhor. É, tá visual já com o local de pouso, tá autorizado? Firmo. O vento 150 com uma dúzia nós, pouso por conta e risco naquele local, informe solo. Tango de Bravo. 150, 1-2 nós, e portará no solo controlado. Tango de Bravo. Confirmo, 140 graus, uma dúzia, cheque trem, pouso livre 10, 4462. Achar travado. Livre pouso 10. Livre pouso. Gente, está autorizado, Ideal, nível 240. Decolagem é down no zero, com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto Ilhéus. O controle 120.8, acione 5144. Autoridade de Elza, Ilhéus 40, tomando 120 curva direita para a Ilha da El Leda. Após Leda direto Ilhéus, acompanhando 201, acompanhando 5144, para a Ilha da El Leda. Correto, chame no portão 01, quando pronto, o Oceaneer 327. Agora posso 01, chama a 327. Prossegue para 17. 7 na Pro de Paris, tem reporte de descida, o Golf Mike Alpha para também com os corredores. Solo 1 5, libera a direita, Solo 1 2 1 9. Direita 2 1 9, 4462. Direita 219, 4462. Correto. O Gol no 396 desce até 2 mil pés, ajuste no 0 no 8. Está livre nesta proa de duna, interceptar o localizador. Resposta brisada. Gol 1396. Senhor Salvador, boa tarde. Chanel 6314, informação completa. Gol 6314, desce ao nível de voo 060, chegada a Mari. Da presença autorizado pro de TAP. 060, pro de TAP, 63. Uno, passa. Tempo de Bravo, já solou? Até amanhã. 4462, o ingresso na Juliette, portão 3, azul 4462. Ele ingresso na Juliette, portão 3, 4462. No 396, confirma indicado. 240. 7, grato. O Gol no 807, reduza para 220. 229, Gol no 807. Kilo Zulu. Boa tarde, prossiga. Ingressando o corredor Interlagos na proa da rotatória, November Yankee Mike. Deixa o November Yankee Mike, reporta na rotatória, visual com o campo. A reportar na rotatória, visual com o campo, November Yankee Mike. E após arbor direto radial 275, e prossegue conforme o plano. Controle 120 decimal 8, a torre 186. O transponder é o 5121. O Salvador está chamando Zulu Tango? Que o Lima Kilo Zulu, coteja o nível autorizado, o senhor foi entrecortado. Decolagem então da 1-0, o senhor tá em qual H? Gente, então chame a torre para acionar e taxiar. E frequência 18-6, confirmando o decola da 1-0. Operando 443, autorizado o nível 150, Natal, conforme rota do plano, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida.